Yeah, that's what I'm saying. Tu ndi nana ma. ibi obi ani no no yen na na ma o ko ti na ko ah ni na me ti me ti no yo je pe ti le ni mo ya to na we ti ji da na na o ko ti na yen yen yen yen ti ti ti ti ti Jobber was a teacher, the dance of a woman. You say a party, sir. You can see your family. You know, we say, and the woman may I am with it. Mammy. Maybe I'm my dear, you are a and I will be done in a day. And I'm not a man. Oh, yes, I'm not so mild. I'm not so mild. I'm not Ewe pacho, e pacho wa, so wa, e pacho pa. E pacho. Ha mi den ye papa, e papa da wa. So wa che para na die. E se ya wo for den, den na pa mra wa, da. Den na wa. Na me den na pa mra. Den na pa ma. O wa, wo se na. O me yo de. Wo se be ma na yo ba. Ha? Be ma na yo ba. Na na ba. Bonu bele bonu na yo asana kana kosi be mana yo ba mama be akran papa unana o ti asana go ti asana e wo sino nana ma na be to ba na be to ba o mun kai na de uni ya kata de nana ma de de ne de ku tawi de bra wani e ku sana ya yana o ma pe ni ama de no mama o ma so be Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma. I'm going to go to the hospital.